Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar. Quero pedir a Luciane que venha aqui. A paz, irmãos. De manhã nós tivemos uma celebração dos frutos na parte da manhã, onde tivemos a reunião das células, testemunhos, um momento de vitórias para a igreja, né, do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem me ensinado e ao longo desse tempo de células, né? Nós temos, eu e o Francisco, a nossa célula em casa. E a primeira palavra que nós ouvimos do pastor antes de iniciarmos nessa caminhada de célula foi a Operação Obed-Edom. E no primeiro momento onde nós recebemos do pastor aquela palavra, houve um entendimento, mas depois dessa caminhada em célula, hoje eu posso dizer que essa palavra virou rema em minha vida. E por que que ela virou rema? No começo da Operação Obed-Edom, que está em 1 Crônicas 13, Davi ele resolve resgatar a arca do Senhor, porque ela havia sido roubada, levada embora do povo de Israel, e ele queria trazer de novo a arca, porque no tempo de Saul a arca se manteve distante. E ele resolve logo no primeiro momento, em 1 Crônicas 13, ele volta falando no versículo 3, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E Davi, ele, no primeiro impulso, ele vai para trazer a arca, mas às vezes nós achamos que todas as nossas boas ações, se elas são para Deus, elas vão ser frutíferas. E algo que a gente começa a aprender na nossa vida com Deus. Nem tudo que fazemos, se não tiver o direcionamento do Senhor, vai ter o resultado que nós esperamos, mesmo que seja uma boa ação, em tudo na nossa vida. E Davi, quando ele fez isso, ele não teve, num primeiro momento, quando ele resolveu buscar a arca, ele não teve um bom resultado. Uzá foi ferido, né, e morreu ao tocar na arca, que era representava a presença do Senhor para aquele povo. E aí Davi reflete diante disso, se põe em oração diante do Senhor. Mas antes dele voltar para pegar a arca novamente, porque ele teve que abandonar a arca na casa de Obed-Edom, que ficou cuidando dessa arca, e nesse tempo em que a arca ficou lá, Obed-Edom ele foi tremendamente abençoado, prosperou em todos os sentidos, né, como está na palavra. Ela aqui fala, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. O Senhor ele fez algo tremendo na minha vida, a partir do momento que a gente começou a fazer a célula na nossa casa, em abril deste ano. Nós mudamos em abril e logo que mudamos, na primeira semana, a gente começou a fazer a célula lá em casa. E desde os 12 anos de idade, eu tinha disritmia. E é algo que os médicos sempre falavam, ah, você vai conviver com isso, é só tomar um remedinho toda noite, mas não tem nenhum mal, não vai te fazer nenhum mal. Só que, se eu não tomasse o remedinho, eu desmaiava. E, desde os 12 anos de idade, eu tomava esse remédio todas as noites. Muitas vezes me rebelava, parava de tomar o remédio, porque era um remedinho mesmo, deixa para lá. Desmaiava de novo, tinha que voltar para o médico, começar tudo de novo. Assim foi até conhecer o Senhor. E o Senhor me mostrou Isaías, e minha mãe profetizando sempre a cura, porque ela foi a primeira convertida. Até que este ano, eu tinha terminou a caixa de remédio e eu precisava daquela receita controlada e tudo. Eu falei assim, com aquela correria, eu vou ao médico, a caixa de remédio acabou, a receita acabou, eu não fui lá no médico. E até um dia que o Francisco percebeu, Luciano, você não está tomando remédio? Mas como assim? Aí eu falei assim, não, o Senhor me curou. Eu falei assim, se o Senhor te curou, você vai ao médico e vai ouvir isso dele. Porque se você crê, eu também creio, mas primeiro você vai ouvir do médico para poder ter essa certeza. Fui ao médico e fiz os exames todos. Aí ele que sempre tinha me acompanhado e falado que eu podia levar uma vida normal, que não ia ter problema nenhum, era só um remédio. Ele virou para mim e falou assim: bom, você está me dizendo que você já está um tempo sem o remédio. E eu acho que eu tenho que te dizer, que, então, que eu acho que você não precisa mais desse remédio. E, quando ele me falou isso, eu falei assim, eu só senti no meu coração, o Senhor já tinha me falado que eu não precisava mais desse remédio, porque ele já havia me curado, como a promessa que ele fez em Isaías, e ele deixou que ele levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todas as nossas doenças. Isso é real. A palavra que eu tinha antes de ser convertida era que eu precisava tomar esse remédio para o resto da minha vida, mas que não ia me incomodar, era só um remédio, não ia fazer umzinho à noite. Não, Deus não me criou para tomar remédio. E isso o Senhor me ensinou, Ele foi fazendo isso na minha vida, essa transformação na minha vida, e eu tenho certeza que essa cura veio a partir do momento em que eu estabeleci o trono do Senhor na minha casa, a arca do Senhor na minha casa. Como Obed-Edom foi abençoado durante 3 meses e prosperou, o Senhor nos fez prosperar e tem nos feito prosperar. E Ele cumpre todas as promessas nas nossas vidas. Não há doença para o Senhor, porque Ele não criou doença. Ele nos criou curados, saudáveis, sem nada. Não podemos admitir em nenhum momento que é normal tomar um remédio. Não é normal. O Senhor não nos fez para tomar remédio. O Senhor não criou a doença, e se Ele não criou, ela é ilegal em nosso corpo e ela tem que sair, ela tem que bater em retirada, porque o Senhor nos fez curados, Ele já nos fez perfeitos. Nós é que temos que tomar posse disso na nossa vida e das promessas que Ele fez em nossas vidas. E essa uma das promessas que o Senhor tem cumprido em nossas vidas, na minha vida, na do meu marido, através dessa operação Obed-Edom, que nós cremos ela será eterna em nossas vidas, porque nós não abrimos mão da arca do Senhor em nossas casas e em nossas vidas. E assim como o Senhor fez na minha vida, irmãos, na cura, com a autoridade que o Senhor nos dá, através do nome dEle, eu gostaria de chamar aqui à frente todos aqueles que precisam de uma cura na saúde do Senhor, que eu gostaria de orar por vocês nessa hora. Amém. Ó, Senhor Deus, tudo para Ti, Senhor, a Ti toda honra, toda glória. Ó, Senhor, não somos nada, Deus, mas se o Senhor opera em nós, nós podemos tudo, Senhor. Ó, Deus, Senhor, ó, Pai, nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor nos disse para que erguêssemos nossas mãos, que levantássemos nossas mãos, que levantássemos a nossa voz, que nós operaríamos milagres e curas ainda maiores que o Senhor fez, Deus. Nós cremos na Tua palavra para nossas vidas, Senhor. Deus, nós abençoamos essas vidas, colocamos no Teu altar e com a autoridade do Teu nome, Senhor, nós declaramos que não há enfermidade nessas vidas, Senhor. Não há doença, não há dependência química, não há remédio, não há depressão que precisa de remédio para dormir, para tristeza. Senhor, o Senhor não nos criou assim. Nós repreendemos toda doença, toda seta do maligno, todo o mal que tem operado nessas vidas, nós colocamos debaixo dos nossos pés, Senhor. E se até agora o diabo tem feito, trazido na memória dessas vidas que estão aqui, que elas precisam de remédio, Senhor, nós vamos dizer para o diabo que se ele fez isso até agora, ele é passado, porque o futuro dele é no lago de enxofre, ardendo debaixo dos nossos pés. Ele já é vencido, derrotado, Senhor. Essas vidas são curadas. Nós profetizamos para estas vidas a Tua promessa, que pelas Tuas feridas fomos sarados, pelas Tuas pisaduras fomos curados, Senhor, que o Senhor levou consigo todas as doenças, todas as maldições, que nós somos sarados, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos não aceitamos nenhum mal nessas vidas. Declaramos que todo mal é ilegal nessas vidas e ele tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus cobre essas vidas. E contra o sangue de Jesus não vale encantamento, não vale nenhum mal, não vale nenhuma doença, Senhor. Nós profetizamos a cura nessas vidas, a cura que vem do teu trono, do teu altar, Senhor. As águas que fluem do teu trono, de águas vivas, Senhor, que não cessam, Pai. Derrama a tua chuva, derrama a tua Shekinah nessas vidas, Senhor. Venha com a tua presença que tira todo o mal, Senhor. Porque onde o Senhor está com a tua luz, as trevas têm que se dissipar, Senhor. Então, que elas batam em retirada agora, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, nós cremos na tua palavra, porque o que nós ligamos na terra será ligado no céu, Pai. Então, Senhor, liga agora no céu, porque nós estamos ligando na terra, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Obrigada, Jesus. A ti toda honra, toda glória. Só o Senhor é digno de ser exaltado nessa noite, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sejam abençoados, irmãos.